Então, hoje, dia 2 de agosto de 2015, nós abrimos já nossas Bíblias em Salmos, capítulo 23. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, depois eu vou ler o texto. Senhor Jesus, nós... Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé um pouquinho. Só estenda suas mãos para mim. Ore por mim. Clame aí por mim, em nome de Jesus, meu irmão. Ore por mim. Vá orando aí. Derrama fogo aí, em nome de Jesus, Senhor. Ora por mim, irmãos. Clama ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus, em nome de Jesus. Revigora as minhas forças, Senhor. Me faz voar com asas como águias. Como águia, Deus, em nome de Jesus. Me dá graça, poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para resistir às investidas do diabo, para falar aquilo que vem do Teu trono. Em nome de Jesus, derrama sobre nós esse avivamento, Senhor. Derrama sobre nós o poder que nós precisamos para enfrentar o mundo. São dias maus. Mas o Senhor pode revestir-me com o Teu Espírito Santo. O Senhor pode abrir o coração dos meus irmãos. O Senhor pode usar com graça e misericórdia. O Senhor pode derramar um avivamento no nosso meio. E o Senhor pode, Deus, fazer isso hoje. Faz em nome de Jesus, Senhor, que saia todo eu, diminua. E o Senhor seja evidenciado aqui. O Senhor cresça e nós diminuamos. Faz isso em nome de Jesus. Derrama cura sobre a minha vida, derrama ânimo sobre a minha vida, que eu seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, explodindo no Teu reino, cheio do Teu poder, dina-me, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Pode sentar aí. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós achamos que um bom pai é aquele que não dá deveres aos seus filhos. Às vezes nós achamos que os deveres, as obrigações, as disciplinas, algumas tristezas, elas são um desprezo de Deus para conosco. Talvez os mais honestos já tenham falado isso a Deus em oração. Talvez os mais temerosos não tenham dito, mas provavelmente já sentiram isso alguma vez nas suas vidas. Muitas vezes nós passamos por uma situação que não vemos, não entendemos onde Deus pode agir numa situação como essa. Nesse salmo, Davi usa algumas experiências dele para falar do caráter de Deus. Deus é tão cheio de caráter. Ele é a fonte do caráter. Deus é a fonte da paternidade. Deus é a fonte dos deveres, das responsabilidades. Deus é a fonte do mandamento e é a fonte também do poder para cumprirmos o mandamento. Como o Senhor tem nos dito aqui, muitas vezes, a palavra de Deus sempre vem com o poder para que possamos cumpri-la. Nunca você vai receber uma palavra de Deus sem que com a palavra Deus não tenha mandado o poder para que essa palavra seja cumprida. Acompanhando muitas pessoas, vocês sabem, eu trabalho com isso, eu ouço algumas declarações que já me dão comichão nos meus ouvidos, já me coçam os ouvidos, me agoniam. Quando eu cuido de um casal e eu ouço uma palavra que, para mim, significa uma síntese de momentos difíceis que vivemos enquanto relacionamentos. Quando nós esperamos receber algo que nós não temos condição de merecer, ou achamos que merecemos e sempre julgamos o que o outro nos dá inferior ao que nós merecemos. Eu ouço a declaração seguinte, que diz assim: eu estou desgastado. Eu estou desgastada. A relação se desgastou. Se a gente analisar um pouquinho essa palavra, parece que não tinha como não se desgastar, uma vez que ela se bastava em si mesma. Tudo que se basta em si, em um momento se desgasta. Claro. Tudo que não recebe zelo, cuidado, manutenção de fora, com o tempo se desgasta. E as pessoas dizem: o meu casamento está desgastado. Inclusive, um termo que já é quase jurídico, dado a jurisprudência de muitos juízes antes e alguns advogados, argumentando sobre o divórcio, dizem que há uma incompatibilidade de gênios. Como se fosse possível haver uma compatibilidade de gênios. Se você se casasse com seu irmão gêmeo, univitelino, não haveria compatibilidade de gênio. Sabia disso? E nem dá para casar com um irmão, nem com um homem. Então você casa com uma mulher que não é sua parenta e ainda quer que haja compatibilidade de gênio? É pedir demais. Na verdade, não é incompatibilidade de gênio, é incompatibilidade de você imprimir seu gênio no outro. As igrejas muitas vezes são circos onde nós vamos buscar as nossas bênçãos e pagar por elas. Os pastores medem o sermão porque não podem falar algumas coisas, porque alguém pode ficar ofendido. E a gente olha para tudo isso e nós temos duas atitudes: ou nós nos desesperamos e tentamos fugir para o entretenimento, que segundo Leonard Ravenhill, o entretenimento é a versão diabólica da alegria, ou pelo menos o excesso dele. Uma alegria artificial. Não que nós possamos nos entreter, mas não como recurso para suprir aquilo que falta de Deus nas nossas relações. Esse assoviozinho eu programei com o Lucas para você não dormir, ok? Então, de vez em quando, ele vai soar aí para você poder acordar. Então, irmãos, o que eu quero dizer hoje para vocês e para mim, eu acho que eu não vou demorar muito, é que antes das tribulações e dificuldades que eu vou tentar falar hoje nesse Salmo, tudo começa com algo extraordinário. Antes de você perceber que existem dificuldades, que o Salmo vai falar sobre isso, perceber que existem saídas para ela, perceber que Deus é zeloso, cuidadoso, amoroso, amoroso, amoroso, amoroso, amoroso. Antes de qualquer coisa, ele começa a dizer assim: ó, o Senhor. Diga: o Senhor. O João Carlos Ortez, que escreveu o livro Discípulo e outros livros menos conhecidos, ele diz o seguinte: Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Se ele não for Senhor da sua vida, não conte com a salvação dele. Ele primeiro é Senhor para ser Salvador. Então, antes de eu começar a discutir sobre quem é Deus, sobre seu caráter, como vou tentar falar um pouquinho aqui nesse sermão, antes disso, a gente precisa lembrar, não quem é que precisa da cura, que vou falar um pouco sobre isso também, que somos nós, mas eu vou falar que estamos partindo do pressuposto que é aquele que é Senhor sobre todo o universo, que tem o universo no seu ventre e os oceanos nas conchas das suas mãos. Esse Deus Todo-Poderoso, que a nuvem são os pó dos seus pés. Esse Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e glória. Esse Deus, a partir dele, ele vai começar a falar um pouquinho com você. Então, olhe de quem está vindo isso. Não é do Deus que você construiu no decorrer da sua vida religiosa. Não é do Deus que você estudou um pouco antropologicamente, ou sociologicamente, ou psicologicamente. É o Deus de verdade, que você já conhece um pouco dele, que vai falar um pouco dele para você hoje. Amém ou não? Amém. Então, esse Deus diz: olha, eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz, bem intencionalmente, usando a linguagem desse Salmo, como quem diz assim: chegou aquele que Davi prometeu. E ele diz assim: olha, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui é que há uma... E preste atenção que, surpreendentemente, daqui a pouco eu termino, ok? Fique atento. Primeira coisa que a gente está vendo aqui é que esse Deus Todo-Poderoso, Senhor, antes de qualquer coisa, Ele mostra o amor dEle, não destruindo. Quantas vezes a gente... olha, irmãos, eu confesso a você, eu queria ser mais espiritual, não sou ainda. Mas às vezes eu vejo... O governo da Turquia resolveu bombardear o Estado Islâmico. Ah, me dá uma alegria dentro de mim. Falei assim: bomba nesse povo. Eu vi alguém assim fazendo assim com a cabeça, eu também gosto. A gente tem essa tendência de tentar provar Deus matando. Uma vez perguntaram para acho que foi para o Hernandes Dias Lopes. Ora, se Deus existisse, por que é que ele não mata os pedófilos? Por que é que ele não mata os... Aí ele começou a perguntar por que Deus não mata. Aí ele falou assim: eu acho que você conhece pouco do caráter de Deus. Deus prova o amor dele, não é matando, mas é amando. Deus mostra o amor dele entregando a própria vida dele e não arrancando a vida dos outros. Então é esse Deus que a gente vai falar um pouquinho hoje. É o Deus que é Senhor, mas que não deixa de ser pastor por ser Senhor. Quantas vezes nós cultivamos a relação com Deus onde ou Ele é o Senhor distante, poderoso, que manda em tudo, que eu só vou até lá pedir alguma coisa, ou Ele é o pastorzinho bonzinho que tem que me socorrer a hora que eu quero. Nós precisamos amadurecer a visão de Deus, nossa visão de Deus. Precisamos amadurecer a nossa visão de Deus para o Deus que é Senhor Todo-Poderoso, mas é um pastor tão amoroso. Sua referência de pastor não pode ser eu, irmãos. Sua referência de pastor tem que ser Jesus. Se alegre quando você vê eu parecendo um pouquinho com Jesus, e ore para que eu pareça muito com Ele. Mas cuidado, porque às vezes o nosso pai humano, quando nós não sabemos lidar com isso, deturpa a visão que temos do nosso Pai Celeste. Às vezes nós medimos Deus do céu pelo Deus da terra. Então, não deturpe a sua imagem de Deus por causa da minha imagem. Ore para que eu seja um bom pastor, mas a sua referência de pastor não pode ser o seu pastor. A sua referência de pastor tem que ser Jesus. Ele é bom. Ele falou: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então vamos ver o caráter do bom pastor qual é, já que esse salmo fala do pastoreio do Senhor. O bom pastor, ele prova o amor dele, morrendo por você, servindo você, governando você, escolhendo por você. Só que tem uma parte que nos incomoda um pouco. Vamos ver isso aqui? O Senhor é o meu pastor, quem cuida de você em toda e qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, é o Senhor. Não é a sua conta no banco, não é o seu trabalho, o seu emprego. Antes de qualquer um que Deus possa usar, quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Por que que nós nos desesperamos tanto? Por que que nós ficamos tão aflitos e agoniados? Eu botei no WhatsApp a pregação que eu ministrei lá no grupo, no núcleo lá em casa essa semana. A gente fica agoniado, por quê? Porque a gente quer. A paz que excede o entendimento, como já orou por mim, Deus usou sua boca, minha irmã. A paz que excede o entendimento é a ausência de vontade. A palavra paz, no grego aí, é ausência de vontade. Toda a sua aflição é para a sua vontade, que é contrária à vontade de Deus. Quando a sua vontade é afinada com a vontade de Deus, você tem paz, você não tem tribulação. Tiago fala na sua carta, ele diz: olha, de onde vêm as suas angústias, insatisfações, tribulações, se não dos vossos próprios desejos carnais. Então, o que eu quero dizer para você, irmão, irmã, em nome de Jesus? Vocês estão com calor ou com frio? Fico com medo de estarem com frio. Vocês estão com calor ou com frio, gente? Tá bom? Amém aí? Eu estou com calor, é o fogo do Espírito aqui, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode prover tudo o que você precisa. Se você não tem algo, eu quero te dizer uma coisa: você só não tem porque você não precisa. Você só não tem porque não tem condições de administrar ainda. Você só não tem porque, se Deus te der agora, vai ser maldição para você, vai ser ruim para você. Alguém pode dizer: ah, não tem também porque não fez por merecer. É mesmo? E quem fez por merecer aqui alguma coisa? Que atira a primeira pedra. É graça. Uma vez um empresário, conversando com o pastor Jeremias Pereira da Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana, se Deus quiser eu vou chamar ele um dia aqui, o pastor Jeremias falou: ô, glória a Deus, sendo abençoado, hein, irmão. Aí ele falou assim: é, né? Muito trabalho, né? E aí não tem como não dar certo, né? Aí Jeremias parou assim e falou assim: como é? Muito o quê? Aí ele chamou assim com muito carinho e disse: deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É bom você ser trabalhador, eu sei que você é. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente aí que trabalha muito mais que você e que não ganha um décimo do que você ganha. Seja mais grato a Deus. Não estou dizendo para ninguém trabalhar aqui, não. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas a provisão vem dele. O caráter dele não é provado pelo tanto que ele dá, mas por quando ele dá e pela qualidade do que ele nos dá. Se você for medir a bondade de Deus porque ele não deu um carro novo, ou porque você não casou ainda, ou porque... A gente pergunta, que tipo de Deus é que você quer? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é seu pastor, não lhe faltará nada que você precisa. Nada que você precisa vai lhe faltar. A palavra de Deus diz, se você tem o que comer e onde reclinar a cabeça, sinta-se satisfeito. Sabe de onde vêm nossas tribulações, irmãos? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma mudança e minha cunhada falou assim para mim: vocês têm coisa demais, irmãos. Aquilo marcou meu coração. Você quer ver uma coisa engraçada? Eu já digo muito isso aqui, né? As mulheres devem estar zangadas comigo. É a mulher dizer assim: não tenho roupa. Eu vou ensinar uma coisa aos maridos. Digam assim: ah, amor, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: esses trapinhos que tem aí, amanhã eu vou levar para doação. Vê o que ela vai dizer. No mínimo ela vai dizer: não, vou esperar para emagrecer. Não emagrece, não emagrece. Já falei, não emagrece. Irmãos, quer ser sossegado, tranquilo, quer viver envolto em paz, só queira duas coisas. Queira ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. A Bíblia promete várias vezes que Deus dá a sabedoria do Espírito Santo. Quanto você pedir, a quantidade que você pedir, Ele lhe dá. Deus, eu quero ser... Uma vez eu estava com umas dívidas e eu liguei para o meu sogro. Falei: sogro, dá para você dar uma força aí? Aí ele falou assim: bichão, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. E aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, eu vou ver o que eu posso te ajudar, mas aproveite para aprender a administrar. Eu confesso que eu fiquei, na hora que eu vi aquilo, eu disse: poxa vida, para ele é tão fácil. O cara tem casa em Ípica, em São Paulo, lá, vizinho dos Onassis, lá do... Onassis, né? Aquela é uma ricaça que... Sei lá, é um povo desse aí. Tem uma cobertura no Guarujá, duplex, que eu passei as férias lá. Glória! Há uma quadra da praia. Tem uma fazenda em Itaberaba que é gigantesca, que você chega no meio da fazenda, olha em volta, você procura, ele diz: tudo que você consegue ver aí é nosso. Dá vontade de dizer assim: é nosso, vende um pedaço. Eu podia passar um cheque para mim, mas como foi muito melhor o conselho que ele me deu, que se me desse um cheque. A gente devia aprender isso de Deus. É muito melhor o que ele pode ensinar na sua tribulação do que a saída que você acha que é a única saída. Ele é seu pastor. Ele é seu pastor. Não tenha ele como pastor em referência comigo, mas em referência ao que é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não faltará qualquer coisa que você precisa de verdade. Não lhe faltará, com certeza. Tudo que você precisa de verdade, o Senhor tem lhe dado. Parta dessa premissa em nome de Jesus. Quando vier um sentimento de murmuração em você, você ministra a você mesmo: eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Às vezes nós nos machucamos tanto, somos tão fragilizados. Por quê? Porque o marido soltou um punho embaixo da coberta. Você tem marido, dê glória a Deus. Se ainda me ama, diga amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele é a fonte de todas as coisas. O primeiro nome usado para Deus na Bíblia, lá em Gênesis 1:1, é Elohim. Fonte de todas as coisas e energias, dele produz tudo, dele se provém tudo. Está precisando de alguma coisa? Fala com ele. Eu tenho muitos amigos, pacientes meus, que viraram amigos. Eu passo pela rua assim, vejo os lugares, muitos empresários, muita gente de influência, e eles sempre costumam dizer assim: se precisar de mim... Ah, um deles aqui. Se precisar de mim, conte comigo a hora que precisar. Por quê? Em algum momento eu disse para eles, meu telefone é ligado 24 horas. Se precisar, pode me ligar. Verdade? E aí, tem horas que eu tenho um problema e preciso de alguém para me ajudar. Eu penso em um paciente, um amigo, e aí ligo para ele. Aí eu digo para minha mulher, é melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Não, tá bem? Pois eu quero dizer uma coisa para você essa noite. É melhor um amigo no céu do que dinheiro no bolso. Aplauda Jesus por isso. É bonito. Faça isso. Obrigado, Jesus, por isso. Eu quero que você, quando tiver com um problema, quando tiver semi-desesperado, você lembre o que eu falei para você. É melhor um amigo no céu do que dinheiro no bolso. Deus tem saídas para nós, irmãos, que a gente nem imagina. E diz assim, ah, meu Deus, olha que ideia que eu tive. Você teve ideia coisa nenhuma? Deus iluminou seu entendimento. Ele é bom, Ele é bom. A bondade é Ele, o amor é Ele, o pastoreio é Ele. Ele falou, Deus, a fonte de toda paternidade. Preguei isso aqui esses dias. É Ele. Nosso problema é quando Ele não dá da marca que a gente gosta. Quer ver isso aí? Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. O problema é que a gente, ele deita a gente no pasto, ele leva a gente para um bom pasto, né? Que nem Paulinho levou as galinhas dele para o pasto, não sobrou uma grama, né? Deu acabar com a grama, uns frangão enorme assim, ó. E aí ele leva a gente para o bom pasto. Ah, essa igreja não cresce, não. Ah, você só canta essas músicas. Ah, esse pastor só fica querendo que a gente tenha núcleo, multiplique, seja discipulado. Não tem tempo para isso, não. Você já parou para pensar que foi Deus que lhe plantou aqui? Você já parou para pensar que foi Deus que lhe deu esse que vos fala? Você já parou para pensar a equação do quinto grau que Deus fez para tirar você de onde você estava, me tirar de onde eu estava e fez você minha ovelha? Irmãos, eu vou para você em nome de Jesus, não é acidente a gente estar junto, não. Não é um acaso, não. Eu sou o melhor para você, embora não seja o melhor. Ah, não, Deus, eu quero ser ovelha e pastor Mel. Eu recomendo, é um ótimo servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Se eu fosse você, ia ser a ovelha dele. Mas como você é obediente a Deus, você continua minha ovelha. Ah, eu queria ir para Teosópolis, que é uma igreja grande, histórica, uma igreja organizada. Glória a Deus, aleluia. Mas fazer o que se Deus deu esse que vos fala para você? Vai reclamar com o Altíssimo, vai reclamar com Ele. Se Deus plantou você aqui, frutifica, meu irmão, frutifica. Experimenta fazer o que eu tenho pedido para você. Todos são testemunhas aqui. Nunca usei nenhum de vocês para o meu benefício. Nunca pedi um cheque de vocês para comprar nada da igreja. Quando eu peço alguma coisa para vocês, é para servir a vocês mesmos. Vocês sabem que isso é verdade. Então, você está aqui nesse pasto, dá glória a Deus, igreja. E multiplica aqui, cresce aqui. Ao invés de você reclamar pela esposa que Deus lhe deu, começa a servi-la, amá-la, para ver a glória de Deus se manifestar na sua casa. Reclamação, irmãos, é uma praga. Reclamação desgasta, destrói qualquer coisa. Qualquer coisa, reclamação destrói. Pode ver um prédio caído, alguém reclamou. Pode ver um carro batido, alguém reclamou. Pode ver um divórcio, alguém reclamava demais. E o Espírito Santo é minha testemunha. Quando está na minha cabeça assim, às vezes tenho um desentendimento com minha esposa, que eu não brigo, né? Eu tenho discussões civilizadas. E aí vem assim uma seta do diabo na mente, né? Ah, porque essa é a família, esse é o sangue, né? Gente, coisa horrível. Irmãos, eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo assim, não vou pensar o mal, não vou ter maledicência na minha mente. Eu tenho que ter o caráter de pensar o que eu digo. Eu não posso pensar naquilo que não é publicável, como diz em Filipenses. Eu tenho que pensar no que é publicável. Não vou maquinar o mal. Aí o demônio corre. A carne é mortificada e Deus é glorificado. Tudo começa, ó, a Bíblia diz que o homem tem no coração que ele determina se ele é. Então, em nome de Jesus, entre no seu carro e se achega assim no assento e dá glória a Deus, que foi o que Deus lhe deu. Você quer ter outro carro? Glória a Deus, tenha. Me dê uma volta, uma carona nele. Mas se alegra, se ele é capaz de se alegrar com o pasto que Deus lhe deu. Não sei quem foi que me disse esses dias que tem animais que não come até morrer. Acho que foi Paulinho, me deu uma aula de agronomia aí. Foi viajar lá na fazenda do meu sogro. Ele falou: se trouxer um gado daqui, de lá do sul da Bahia, onde a gente mora, para aqui, para o sertão, morre. Foi essa, Paulinho. Ele morre, ele agonia e morre de magro. E não tem gente que é assim? Experimenta comer do pasto que Deus lhe deu. É o melhor. Está nutricionista ali para me corrigir. Às vezes a dieta tem que ser diferenciada. É ou não é? Ufa, ainda bem que ele disse que é. Às vezes o que é bom para você comer, não é bom para você comer. Deus tem dado para você um bom pasto. E você precisa crer nisso. Deus é bom. Ele é bom todo tempo. Deus é bom. E Deus tem lhe dado o melhor. Nem sempre o melhor que você tem é o que você é convencido de que é melhor. Mas Deus que lhe deu, Ele garante. É melhor. É melhor. É melhor. Coma seu pirão, é melhor. É melhor. É melhor. Sua mulher enfernada, não estava bem no dia, estava de tensão pré-menstrual. Tempo para matar. Aí fez um ovo com um negócio lá e botou lá, 60 para comer. A gente tem um problema com isso. Tive meu hóspede de testemunha. Meu Deus, estou me libertando aos poucos. Eu já não reclamo. Né? Quando ela pergunta, eu digo: de repente podia cozinhar um pouquinho mais o feijão. Né, tipo? Ele já brinca comigo. Mas você senta ali, irmãos, pelo amor de Deus. Reclama não. Reclamar faz a comida ficar ruim. Mais ainda do que às vezes está. Aí a pessoa começa a comparar. Ah, quando eu estava na casa de mamãe, aquilo é que era um bife. Na casa de mamãe, aquilo é que era ensopado. Ah, na casa de mamãe, ô amor, faz que nem mamãe. Aí é claro. Claro, a resposta, a gente já sabe qual é. Qual é a resposta? Volta para casa de mamãe. E a gente ainda acha ruim quando elas falam isso. Irmãos, olha, vocês... Eu não sei se eu vou ficar velho aqui, hein? Tá bom, não. Eu peço a Deus, mas é Ele que manda no meu ministério. Mas, olha, eu tenho aprendido tanto aqui, tanto. É muito difícil para o pastor ser amado como eu sou amado. Vocês me amam muito. Vocês me amam tanto que eu fico sem graça. É amor demais. E eu tenho aprendido tanto com o amor de vocês, com o zelo de vocês. Hoje eu fui lá na casa do irmão, o seu irmão estava comendo, não foi mais gente, porque ele não conseguiu falar com todo mundo. E aí acabou, eu nem pedi às irmãs, várias irmãs, eu estava jejuando e um monte de irmão: pastor, você vai comer não? Pastor, você vai comer não? Gente, quando vocês me verem sem comer, não perguntem, eu até disse que eu ia comer, hoje eu acabei comendo. Aí outro dia eu vou fazer o jejum de 24 horas. Comi não almoço, de tarde que eu tomei um café. E aí os irmãos ficam com cuidado. Quando eu vi, eu estava a marmita pronta para minha esposa, que não foi. Eu vi as irmãs que estavam assim no cantinho, daqui a pouco elas falaram: e vamos lavar a louça, gente. Entrar na cozinha da irmã para deixar tudo limpo. E não tem pastor que não babe um rebanho desse. Aí, não, um monte de cadeira vazia, esse povo não quer trabalhar. Eu repreendo o diabo, a carne. Porque o diabo sempre foca no lado ruim. Tem uma estratégia, Alex, que a gente faz em recrutamento: pega uma folha, coloca um pontinho preto e mostra. Vocês estão vendo o que aqui? Vocês não vão cair mais nessa. Aí você diz assim: estou vendo uma folha em branco cheia de possibilidades. Mas geralmente o que dizem? Eu ainda faço um furinho assim, né? Está rasgado aí, no furo. Mas, poxa, você não tome o todo pela parte. A folha é... cabe, acho que alguém já fez a conta, acho que são 100 mil pontinhos em uma folha. Você só viu esse pontinho aqui rasgado? É uma questão de sobrevivência. O cérebro é programado para ver a diferença. Mas não sou guiado pelo cérebro, não. Sou guiado pelo Espírito Santo. O meu cérebro tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Também psicólogo não, amém? Coach. Então, irmãos, ele é bom. E eu quero ver as situações com bondade de Deus. É verdade que às vezes vive uma coisa difícil porque errou. Mas até dentro da consequência da disciplina de Deus, eu tenho botado no WhatsApp direto para vocês. Disciplina é a restrição temporária para que eu viva a bênção inteira. Não resista à disciplina, não. Disciplina é bênção. Dificuldade é bênção se você só passar com ela com o Senhor. Vamos ver se daqui a pouco se der tempo aí. Então, irmãos, é bom. Deus é bom? Bom. Esse pasto é bom. Eu estou no meu emprego, glória a Deus, tem um monte de desempregado agora. Estou cansado, mas é glória a Deus que estou cansado porque trabalhei. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O diabo quer provar para você que Deus é tirano, que Deus é egoísta, que Deus é orgulhoso. É mentira dele, porque o fim dele já está certo. O Senhor é seu pastor, nada te faltará. Ele faz deitar você em pastos verdes. Ele guia águas mansas, tranquilas. Toda a tribulação que você vive não é Deus que lhe deu, não. Às vezes tem provas, mas até elas são experiências extraordinárias que, vivermos da forma adequada, vamos ganhar muito mais de Deus. Às vezes a gente diz, ah, estou atribulado, porque Deus faz isso comigo. A Bíblia diz lá em Tiago, Deus não é tentado. E a ninguém tenta. Nunca Deus faz algo com você para você tropeçar. Aí você fala, tomei uma rasteira de Deus. Isso não é muito teológico, não. Deus não dá rasteira em ninguém, não, meu irmão. O que a Bíblia diz é que Deus dá a mão, amém? Ele dá rasteira na sua carne, aí ele dá mesmo. Toda tribulação, toda dificuldade, todo aperto, você plantou e está colhendo. E dê glória a Deus pelo que lhe resta da sua manutenção. Resista à tentação de reclamar dos outros. Uma vez eu estava discutindo com Paula, que eu não brigo com a minha mulher, eu discuto. E aí, Deus falou assim comigo, Isso que você vai falar, porque a Bíblia diz que o Senhor sonda mentes e corações, amém? Isso que você vai falar, nem fale, porque é responsabilidade sua isso que você vê defeito nela. Eclesiastes, Salomão diz que o homem tolo não cuida do seu telhado. E ele também escreveu em Provérbios, ou pelo menos reproduziu de alguém, que não existe coisa pior do que uma mulher reclamenta, rinchosa, como uma pingueira que cai na casa. O que concluímos então? Se tem pingueira, é porque o varão não consertou o telhado. A gente gosta de reclamar, né? Meu Deus! Com a espiritualidade, a espiritualidade. Meu Deus! Essa mulher que tu me deste. Aliás, eu acho que nem foi o Senhor que deu. Eu que fiquei com o olho grande nela. E aí, essa mulher é uma pingueira na minha cabeça, Deus! Está que nem tortura chinesa, daqui a pouco vai furar. Pois eis que eu te digo, varão, conserta teu telhado, faça a tua parte, faça a sua esposa sentir uma rainha, e ela vai lhe tratar como rei. Essa semana, a minha mulher, ela me pediu alguma coisa, eu disse um não, tão assim, machista, eu nem pensei direito, não. Como eu mando, eu pantanão, eu mando, eu que mando, ela vai um pouco poderosão, não! Aí, ela ficou machucada, tristinha. Aí eu depois procurei ela e falei assim, amor, eu pensei comer de pobre. Eu podia fazer um sacrifício e fazer o que você pediu. Mais ou menos com essas palavras. Inclusive, eu devia fazer mais. Eu vou contar o milagre, eu vou contar o santo. Ela falou, amor, eu quero fazer um em tal lugar, é tanto. Eu falei, não, não é a nossa realidade. E blá, blá, blá, blá, blá, blá, soltei, meu irmão, os cachorros tudo guardado. Aí, você usar alicate dos outros, você dá hepatite, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vomitei um monte de coisa. Aí ela ficou assim, tristinha. Aí eu chamei ela e falei assim: oh, amor, me perdoe. Eu devia ter dito: vá lá, amor, você merece. E compra um alicate para você. Fala de direitinho, faça um negócio. Você é uma mulher tão maravilhosa, você merece. Aí você disse: peraí, pastor, tem coisa que a gente não pode dar para a mulher, mas aquilo eu podia. Ou pelo menos eu dissesse um não mais adequado. E discutisse um pouco mais o assunto. Ah, para com esse machismo besta. Quem seria da gente ser nossas esposas, irmãos? Quem seria? Seria nada. A gente pensa: ah, se eu tivesse casado com outra, ah, talvez esteja na hora de desistir desse relacionamento. Porque eu já vi um pastor falando, pastor não, endemoniado, falando que Deus uniu, não separa o homem. Mas será que foi Deus que uniu? Olha que mensagem do inferno. Nunca eu vi em Atos, na igreja primitiva, um cara divorciar porque, ah, eu converti, minha mulher é descrente. Ao contrário, Paulo fala assim: agora, meu irmão, segura seu anzol aí, invista nela. É o que ele fala: mulher, santifica a sua vida e seja submissa ao homem descrente para ganhar ele. Se ele for embora por livre e espontânea vontade, aí é uma outra coisa. Está lá em Coríntios, está tudo lá claro. Mas aí eu pedi perdão, eu falei: me perdoe, eu devia ter. E se prepare, irmão, porque quando você pede perdão, você tem que provar. Aí levei ela na loja de cosméticos, aí fui comprar lá uns shampoos para ela. Eu não sabia que um shampoo podia custar quase 100 reais. Eu não sabia que isso era possível. E como é que eu falei? Compra, amor, gente, que é isso? Eu tô pagando. E tem esse livim, máscara, condicionador, gente, é, meu Deus, é muita coisa. Eu falei: claro, amor, não, se escolha e coisa e tal. Aí, se eu tivesse sido humilde no começo, não precisava sofrer mais depois. Irmãos, a Bíblia diz: desfruta da tua mulher, porque é o que te resta. A gente vem desfrutar das coisas, ficar brigando. Desfruta da tua igreja, meu irmão. Paulo disse: longe de mim longe de me edificar em outro alicerce. É como se ele dissesse assim: olha, tem gente aí que vai cuidar dessa igreja, vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. A Bíblia diz: não deixe de congregar como é o costume de muitos. Às vezes a gente tem algo que não gosta da nossa igreja e a gente acha que a solução é mudar de igreja. Vai mudar de problema, é que nem divorciar. Claro que em certas situações de divórcio a Bíblia permite, né? Adultério, violência, agressão física, essas coisas. Mas isso é para a gente conversar outro dia. Mas quero dizer o seguinte: a palavra que estou acabando já, irmão, estou dizendo para vocês: vamos parar de reclamar em nome de Jesus, vamos investir mais, vamos dar mais. Tem duas coisas: quanto mais a gente dá, mais a gente tem, sabia? Perdão e amor. Perdoa. Quanto mais você perdoa, mais você fica sendo um besta, você perdoa todo mundo, você fica parecendo uma criança. Eu cuido de criança lá no colégio, né? É tão lindo, irmãos, é lindo demais. Que foi o que aconteceu, meu filho? Ah, tio, ela rasgou meu desenho e eu tentei enfiar lápis no olho dela. Simples assim. Aí eu digo: ô, tio, ele fez isso. O queixinho tremendo, né? Ele fez, tio, no meu olho. Aí, é certo fazer isso na coleguinha? Não. Você desculpa ele? Não vai me furar mais. Desculpa. Dá um abraço na coleguinha. Aí dá um abraço no outro. Já estão brincando com 10 minutos. Se você não for assim, você não vai entrar no céu. Porque a Bíblia diz: se você não se tornar como um pequenino, você não entra. O pequenino, irmão, ele perdoa fácil. Não guarda rancor, não. Come o pasto que o Senhor está te dando, bebe a água que o Senhor está te dando, a água que Ele dá é tranquila, meu irmão. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do Seu nome. O que refrigera a sua alma não é a cervejinha gelada, não. Eu fiquei zangado com a Brahma quando lançou uma propaganda que era assim: Brahma, refresca até pensamento. Aí eu digo: que diabo sujo, né? Você vê que as melhores propagandas de cerveja, né? Que inferno. É que nem a propaganda de cigarro, lembra? O cara se sentia mais homem com aquelas propagandas, né? Macho alfa, fuma Marlboro. Só faltava dizer isso. Quem refrigera a sua alma é o Senhor. Você está com a alma atribulada, quente. Eu lembro que o meu avô ficava assim, ó. Olha só essa cena que engraçada. Ele ficava assim, ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Acocorado. A gente falava, o que foi, voinho? Aí ele falava, minha cabeça tá para queimar, meu filho. Ele converteu, glória a Deus, já no leito de morte. Mas às vezes ele fica assim. Aí fica um braseiro na nossa cabeça. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Pega isso em nome de Jesus. Quando você estiver sem saber o que fazer, ótimo. Aí você diz, aham, agora então é com o Senhor. Aí, pastor, mas Deus não paga cheque, não. Paga, paga, paga. Ninguém mandou você passar um cheque sem fundo. Deus vai dar um jeito. Vai, vai, vai, vai. Ele vai dar um jeito. Às vezes o jeito que você quer que Ele dê não é o jeito que Ele quer dar. Mas que Ele vai dar, Ele vai. Porque Ele é o bom pastor. E se alguém dá a vida, o que retém? Se deu a salvação, porventura não lhe dará todas as demais coisas? Ah, Ele dá, sim. Um dia eu fico crente mesmo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, olha, Deus, Ele ama tanto o nome dEle. Isso não é orgulho. Isso é bondade. Isso não é orgulho, isso é bondade. Repara só, veja bem. Ah, Deus é orgulhoso, Ele ama o nome dEle. O que é orgulho? Não, não é orgulho, não. Deixa eu te falar porque o nome de Deus tem que ser guardado. Inclusive pela sua conduta. Pai nosso, faz um céu, santificado seja... Já falei isso aqui, não estou velhinho gaga ainda. Como é que uma criança santifica o nome do pai? Com uma boa conduta. No dia que você pegou seu filho lá na escola, que deu um chute na canela da professora, como é que a coordenadora falou? É, o seu filho está muito mal educado. Mal educado fala de quem? Quem que não está educando direito? Então, meu irmão, Deus vela pelo nome dele, sabe por quê? Porque quando ninguém tem mais para onde correr, existe o nome santo. Existe o Todo-Poderoso. Então, Deus cuida do nome dele. E como que minha avó dizia assim, nós somos pobres. Mas a gente, engraçado, porque na Salvador a maioria é negra. E a gente é segregado mesmo, principalmente há 20, 30 anos atrás. Hoje está um pouquinho menos. Mas Salvador é a África do Sul, é apartheid mesmo. Estou dizendo isso porque nem todo mundo já conviveu lá. E a gente tinha pele clara e se vestia bem. O povo pensava que a gente era rico. Talvez os mais pobres da igreja. Mas aquilo falava bem de minha avó. As pessoas diziam assim, olha, seus filhos parecem filhos de rico. Como você cuida dele? Nem filho dela era. Era adotado. Deus guarda o nome dele cuidando de você. Ele cuida de você. E isso fala bem do nome dele. Porque as pessoas olham para você e dizem, é, ali vai, lá vai um filho de Deus, viu? Oh, rapaz! Glória a Deus! Amém? É por isso que vocês já viram. Às vezes as pessoas me elogiam e já é uma resposta automática. Eu falo, glória a Deus. Já sai automático, glória a Deus. A glória é dele. Deus quer, irmãos, que você pegue uma palavra dessa e aplique na sua vida para você, a sua conduta, o seu caminhar, glorificar o nome dele, não seu. O dele. Porque quando lhe vai bem o nome dele. E quando vai mal, o que é que dizem? O que é que dizem? Não era o crente? Não disse que era o crente? Ai, irmãos, que eu nunca ouvi isso aqui. Eles ficam esperando a gente dar um vacilo para dizer o quê? Não era o evangélico? Porque o próprio mundo espera que tenhamos atitude diferente. Por causa do Deus que nós servimos. Esse dia eu estava na casa de uns amigos e chegou uma pessoa muito legal, mas ela dizia, você não pode mentir, você é crente. Eu digo, oh, glória a Deus, ó. Temos um bom conceito. Mas o conceito é para o nome dele, amém ou não? Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É aí que a gente não gosta. Crente não gosta de trilho. A Bíblia chama de coração duro, não é o ímpio não. Coração duro é sempre usado para o povo hebreu. Para Betsaida, Corazim, Cafarnaum, ele disse, sentiram esse dom se pregasse o que foi pregado para vocês, a muitos seriam vestidos de pano de saco e cinza. Então, sempre a Bíblia chama de coração duro quem era para ter o coração mole, quem era para ser povo de Deus. É ou não é, irmãos? Então, o que acontece? Veja bem se não é assim. Olha aqui, já estou terminando. Deus fala assim, viu? Eu quero você andando... Vocês estão com calor? Então, glória a Deus, é o fogo de Deus. Deus fala assim, ande por aqui. Ok, Senhor? Estou andando, Senhor. O problema da gente é esse. Deus diz, fala assim. É, gente. Não, é porque Deus falou, mas também... A gente precisa, em nome de Jesus, começar a entender uma coisa. Olha uma coisa simples que eu vou te falar. Repara só. Olha só isso aqui. Presta atenção. Por favor. Experimente fazer do jeito certo. Experimente fazer como Deus mandou. Ah, pastor, mas tem uma coisa que talvez não tenha acontecido com você. Como Deus mandou, é muito esquisito. É muito diferente do que eu planejei. É muito inseguro, é muito incerto. Como Deus mandou, muito o quê? Muito diferente? Talvez você esteja vivendo muito diferente do que Deus mandou. É um Deus que falava ao povo. Olha que coisa, imagino que aquela crente mais velha, né? Aquela Miriam da vida, deve ter dado uma risadinha, né? Quando Moisés disse, diz o Senhor, enterrai as vossas fezes. Gente, se eu tivesse na hora, eu ia rir. Você é Deus engraçado. Mas por quê? Por que vários outros povos foram dizimados? Por causa de cólera. Por que Hebreu não tinha cólera? Porque enterrava as fezes. Pasteur descobriu isso século passado, ou mais ou menos, né? Nem sempre entender esse nome de obedecer. Não, meu bem. Obedeça. Deixa para entender depois. Se eles esperassem obedecer agora, século passado, porque quem enterrar as fezes, eles já tinham que ser dizimados. Deus falou para o povo, circuncida aí. Tira a ponta da pele do pênis dos homens, o prepúcio. Vira um anelzinho assim. O que rejeita. E aí, povo, que nada, isso não é de Deus, não. Descobriram agora recentemente que o homem circuncidado, ele tem 50% menos chance de pegar AIDS. O homem circuncidado não transmite HPV para a esposa, na maioria das vezes, porque HPV vai pelos restos que não dá para limpar de quem não é circuncidado. Deus já sabia disso. Parece que vai doer? É inconveniente parar? Tem que ir ali para enterrar minhas fezes. Vamos traduzir isso para a moralidade de hoje? Irmãos, em nome de Jesus, deixa o que não presta. Deixa o que é sujo, o que não vale abençoar. Arranca de você o que tem que arrancar, mesmo que doa. Porque Deus está pedindo, é porque é o melhor para você. Tem que crer nisso. E nem eu falei do dízimo hoje. Dízimo não é para mim, você sabe como a gente funciona aqui. Eu sou o último a receber. Eu trabalho duro para ajudar a me sustentar. Quem me conhece mais sabe. É bom para quem? É bom para vocês. Deus é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, não. Amém, não, irmãos? Amém. Mas vá mexer na nossa estabilidade. Negócio de estabilidade. Estabilidade. Ah, como nós precisamos crescer, principalmente esse que vos fala. Ainda que eu andasse, eu fui com pena dos irmãos da Maranata, que são agora nossas ovelhas, né? Porque lá o culto é de uma hora, aqui a pregação é 1h20. Mas vocês estão sendo abençoados com certeza, amém ou não? Amém. Glória a Deus que Vanessa disse amém. Oh, glória. Deus falando com você, diga amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quem acha que está em algum vale na vida, eu estou. Diga assim, eu. Fala mais alto para Deus ouvir, eu. Brincadeira, Deus ouve tudo. Quero dizer uma coisa para você, ó. Você sabia que Deus é capaz de lhe dar uma varadinha mesmo você no vale? O vale é escuro. Ovelha é um bicho míope. Ovelha só enxerga um palmo na frente. Você sabia disso? Quando está no vale, escorregadio, O pastor fica com a vara e com o cajado na mão. A ovelhinha vai saindo. Tem um lugarzinho aqui na coxa da ovelha. Que ele dá um toquinho assim, ó. Ela, ela já fica mais, ó. Alguns dias para ela voltar a galopar, digamos assim. Deus te ama tanto que mesmo a sua dificuldade, Ele pode dar uma varadinha em sua coxa. É amor demais, né, irmãos? Eita, mozão! É. A gente, irmãos, às vezes, nós pais, nós somos bestas às vezes, viu? A gente fica falando com a mulher, bate não, bem. A gente fala assim, ô, amor, pega tão pesado. Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo muitas vezes. Hoje, Paulo ia disciplinar a Sofia, aí eu entrei assim, aí Paulo ia dar uma chinelada nela. Aí eu, peraí, amor, peguei a taquinha que é mais leve e dei para bater. Bíblia diz que Deus é El Shaddai. Uma das traduções para El Shaddai é mãe que amamenta. Pé de galinha não mata pinto não, irmãos. Deus é capaz de lhe disciplinar, mesmo você não vale. Porque Ele lhe ama. E Ele é 100% curado, sarado. Se curado é um jeito de dizer, né? Que ele nunca foi enfermo, né? Jesus que enfermou por nossos pecados, amém? Jesus não vai, Deus não vai dizer assim, ah, será que ele vai ficar magoado comigo porque eu disciplinei ele no vale? Oh, meu Deus. O Senhor é maduro, irmãos. O Senhor não tem, o Senhor não liga para birra, não. Uma vez eu disse para um amigo meu, era um menino que eu acompanhei no consultório, e depois de muitos anos de terapia, eu virei para ele e falei assim, eu acho, com todo carinho, deixa eu te falar uma coisa, acho que você é um pouco mimado. Eu esperei 4 anos para dizer isso a ele. Se fosse minha ovelha já direto, eu já dizia lá no primeiro mês, né, brincadeira. Esperei 4 anos. Deus não faz assim. Deus diz a você o que você tem que ouvir na hora certa. Amém, irmãos? E se você ficar um pouco zangado com ele, ele lhe perdoa. Mas não fica não, quem perde é tu. Você sabia disso? Amém ou não? Então, irmãos, para terminar, vamos lá. Certamente, aqui, 5. Prepara uma mesa perante mim para os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deus, Ele chama os seus inimigos e Ele coloca você numa mesa. Presta atenção nisso aqui, essa parte mais importante que eu estou dizendo hoje para vocês. Presta atenção. Deus, Ele põe seus inimigos diante de você. E na mesa de Deus, como eu aprendi na palavra que Daniel deu, tão bênção, só acabei só ouvindo essa semana. Quando meu Mefibosete foi para a mesa do rei, não dava para aparecer a legião dele, porque na mesa do rei ele não olha o seu defeito. Oh, glória! Na mesa do rei você é convidado. Você come na mesa dele, você come quantas vezes você quiser. Você está na mesa do rei, você é convidado do rei. Ele não fala assim, é, aleijado, né? Senta aí mais para baixo. Não, não, não, não, não. Senta na mesa do rei, está na mesa do rei, amém ou não? Aí ele bota seus inimigos diante de você. Suas vergonhas, seus medos, suas limitações, suas birras, sua carne. Aí ele pega o óleo dele de autoridade, que é usado em reis e sacerdotes, e derrama na sua cabeça e diz, eu lhe dou poder contra os seus inimigos. Sabe o que significa isso? Não tem nenhum inimigo seu. Presta atenção, olha aqui. Presta atenção, pode parecer uma heresia, mas não é. Não tem nenhum inimigo seu que seja mais poderoso do que você em Deus. Quer uma prova disso? Jesus era Deus, amém ou não? Mas se esvaziou e começou o ministério dele quando? Quando o Espírito veio sobre ele. Sabe o que significa isso? Que ele agia como um homem cheio do Espírito. Ele era tão cheio do Espírito que Deus mostrava o que passava na mente das outras pessoas. Dom de discernimento, tremendo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que uma pessoa tocava nele e ele era curado. Irmão, teve um tempo, eu não oro muito por isso, vou voltar a orar. Teve um tempo que Deus estava me usando tanto com cura, que eu estava sentado lá na igreja, aí vinha uma irmã, assim, discretamente na hora do louvor, ô pastor, ora aqui por mim. Estou com uma dor insuportável, fui no médico. Aí eu tocava na pessoa, ela, aleluia, e saía, aleluia, glória a Deus. Eu? Eu sou um pedaço de pano velho, podre. Deus agindo em minha vida. na sua, na minha? Quantas pessoas Deus manda para mim destruídas psicologicamente? Psicologia que nada, irmãos. Psicologia é seringa. Saem curadas. Deus, amém ou não? A glória é dEle. Deus quer usar você. Não existe inimigo que encoste em você que Deus não lhe dê poder para você ter mais poder do que Ele. Aí você diz, e o diabo, pastor? Oh, meu Deus. O diabo é o mais fraco de todos. Sabe por quê? Porque ele usa um demônio para ir contra você. Você tem o nome de Jesus. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Nunca tenha medo do diabo. O diabo, ele age no seu defeito, no seu pecado. Mas sabe uma coisa que age muito mais poderosamente no seu pecado? A graça. A graça. Então, se você não está em iniquidade, que é pecado deliberado e repetido, se acontece um acidente de pecado na sua vida, tenha graça. Então o diabo não vai conseguir ter mais poder do que você. Aleluia. E a carne? Santifica a tua vida. Jejua mais, ora mais, disciplina mais, converte os teus pensamentos. E você vai vencer a sua carne. Todos os dias vai crucificá-la, que é o que Jesus manda. Ele não manda nada que você não possa fazer. E o mundo? Eu vou ser mais poderoso que o mundo? Claro que vai. Porque ser mais poderoso que o mundo, irmãos, não é você falar, mundo seja transformado, ele transforma. Não, não, não. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Presta atenção. Sabe o que é, Marcelo, ser mais poderoso do que o mundo? Sabe o que é, Tivo? Sabe o que é, Juliano? Ser mais poderoso que o mundo é o mundo não entrar e lhe governar. Isso é ser mais poderoso que o mundo. Ele continuar fazendo estrago lá fora, mas não fazer dentro de você. Amém ou não? Agora, para terminar de verdade, que vai dar tempo ainda você ver os gols do Fantástico. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor, um pouquinho, de vez em quando, eternamente, para sempre. O que Deus está falando para você é o seguinte: Deus é Deus, não muda. Se você tomar as posturas que Ele quer que você tome, você vai desfrutar de uma fonte inesgotável de amor, de cuidado, de carinho, de proteção, de zelo, porque Ele é o bom pastor. E não importa a situação, você está de pé. Não importa a situação que você passe, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Ele é bom, todo o tempo Ele é bom. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor cure a nossa mente, queremos que o Senhor intervenha na nossa história, queremos que o Senhor, em nome de Jesus, nos liberte de toda incredulidade, queremos que o Senhor nos desafie a ver o Senhor como bom pastor, queremos olhar para os problemas, para as dificuldades, para os vales, para os monstros leviatãs que aparecem diante de nós e possamos pisá-los na autoridade em nome de Jesus, porque o Senhor nos coloca numa mesa e unge a nossa cabeça e diz: eu lhe dou autoridade contra os seus inimigos, eu é que lhe dou autoridade. Eu cuido de você, eu zelo de você, eu te disciplino, eu te pastoreio. Eu cuido de você, mesmo com você no vale da sombra e da morte. Meu cajado está na mão, minha vara também. Obrigado porque o Senhor refrigera a nossa alma. Obrigado porque o Senhor nos ensina a não contar com outros refrigérios mundanos, diabólicos, mas com o Senhor e com o Teu Espírito Santo. Nome de Jesus, queremos, Senhor, crescer em Ti, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios de sabedoria, queremos, Senhor, honrar o Teu nome onde nós vamos, não só diante das pessoas, mas diante dos anjos, demônios. Queremos pensamentos puros, mãos puras, olhos puros. Queremos passear na terra e tomar posse do que é Teu por herança. Queremos, em nome de Jesus, ter uma vida que reflete a Tua glória. Queremos que olhem para nós e digam: olha como esse Pai é cuidadoso. Aleluia. Em Teu nome te celebramos e recebemos o que o Senhor nos deu essa noite. Amém. Amém. Se assente um minuto para a gente fazer a oração final. Aleluia. Nós estamos cada vez mais perto de começar nosso culto pontualmente. E eu celebro o Senhor porque muitos de vocês ouviram meu pedido e chegaram numa hora certa. Vamos tentar chegar aqui para começar o culto às 18 horas. Amém, gente? Amém. E aí eu tenho mais tempo para pregar. E tenho mais tempo para adorar, para cantar o Senhor, para orar. Bem, segunda-feira temos núcleo na casa de Jackson e Raquel. Bênção demais. Às 19h30. Terça-feira na casa de Edna e Chateau. Sexta-feira, lá em casa. Estamos para multiplicar. Agora, no dia 16, teremos batismo lá em casa com o Junta Panela. Então, todos vocês são convidados. Você vai levar o que você ia almoçar e a gente vai juntar a comida lá e vamos, a partir do meio-dia, almoçar e fazer o batismo dos irmãos, vão batizar. Nós vamos ter batismo recorde, hein? 6 pessoas vão ser batizadas nesse dia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Dia 16, ok? Estamos orando e organizando para saber como serão os novos núcleos, algumas coisas para ser acertadas, mas se Deus quiser, será mais 1 ou 2 núcleos para nós. Estamos cobrindo quase todos os dias da semana com os núcleos. Amém? Você faz parte disso. Isso é só o começo do que o Senhor vai fazer por nós. Quando você passar no estádio, faça como eu. Estenda a sua mão. Diga: Senhor, queremos celebrar o teu nome aí. Eu sonho um dia, irmãos, onde nós vamos celebrar um grande culto naquele lugar ali. Por que não? Jesus começou com 12 e um ainda deu para trás. E depois com 11, foi 3.000. Demorou mais 5.000, 8.000. Depois alguns estudiosos dizem que a maior parte de Jerusalém era convertida. E aí, glória a Deus, aleluia. Eu creio nisso, tenho visto isso por aí pelo mundo. E o mesmo Deus que opera lá, opera aqui, amém? Se cada um de nós tomar o seu serviço, o seu encargo, nós vamos ver essa cidade cheia da glória de Deus. Amém ou não? Então vamos sonhar comigo, irmãos. O sonho que se sonha só é só um sonho que sonha só, mas um sonho que se sonha junto à realidade. Amém ou não? Vamos ficar em pé? Vamos trabalhar para o Senhor, para a glória do nome dEle? Eu quero que você... quero que você ore comigo, vamos orar ao Senhor. Semana que vem, nós vamos ter ceia aqui de manhã, ok? E o culto à noite, 18 horas, tá bom? Então, semana que vem, 10 da manhã, temos ceia aqui. E você deve estar aqui para estarmos ceando juntos, amém, irmãos? E culto à noite, às 19 horas. Perdão, 18 horas, ok? Vamos orar ao Senhor. Receba a bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus e do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem nas vossas vidas, aplicando e lembrando a palavra de Deus, para que você possa glorificar o nome do Senhor enquanto caminha nessa terra, em nome de Jesus. Derrama essa graça também em todos os nossos irmãos reunidos agora, em todas as igrejas, Senhor. Todos aqueles que invocam o Teu nome agora, sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que hajam conversões, que haja edificação, que haja libertação, Senhor. E que os nossos sonhos sejam sonhos sobrenaturais. Que nós possamos ter a mente aberta pelo Teu Espírito Santo. E nos disponibilizarmos a irmos aonde o Senhor mandar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê aí pelo menos 6 abraços e você pode ir para sua casa em nome de Jesus.